Isso dá 2 mil pés, chamará no localizador. Essa é a 6141. 309. 3 de autonomia, alternando. Maceió. Confiado, prossegue o táxi via Pátio Índia Alfa, Del Ponto Espera, condição a torre 186, gol no 600. Pátio Índia Gol, pronto, torre 186, gol no 600. Pátio Índia Alfa, ok? Afirmativo, Pátio Índia Alfa. Copiado, Alfa Tango Tango, autorizar o táxi até a saída do passo 3, aguarda para o ingresso no passo principal. Principal. Salvador, Alfa Tango mais do outro lado. Na escuta, prossiga. Você também aguar aos 2 horas, com a tarde do Alberto, em Salvador, com a tarde da nossa lá. Copiado, Mike Alfian, que você já conhece, já retorno. Já. 32230, para puxa Zona Mente, na 14. Tá copiado, observa o início do táxi do Boeing, da Gol após autorizado, sanitário. Após o Gol autorizado, chamada a táxi, passa 32230. Fala, Sané, 6320, entrou. 6320, boa tarde, taxia via Alfa e aguarda antes da táxi 6 Juliette. Aguarda antes da Juliette, só tem informação de forte turbulência na... A curta final. Copiado, muito obrigado pela informação. O Sonar 6320 irá informar para a torre. Certo. Paula, pode passar aqui do Alfa Tango, que pode ser aqui no mais? Alfa Tango Tango, aguarda. Ok, aguarde. Nós autorizamos o passaredo na área remota. E após o passaredo, sim, iremos autorizá-lo. Controle 2078, relator. Total 9887, com informação, Mike. Total 9887, é isso? Isso mesmo. Última de calça fora. Às 20. Quilo, chame agora a torre 186. Prossiga! Chama a torre 186. Ok, grato, o Michael Kill. Controle Salvador, muito boa tarde, Olimpo 00. 6210, ventona 70 graus, 12 nós. Todo autorizado, pista 10, atente a turbulência na curta final. Atente turbulência na curta, livre pouso, pista 10, Chaner 6210. Torre, é o Mike Coquilo? Precisa, Mike Coquilo, na vertical do farol de Itapuã, confirme intenções. Para a pista 17, se possível, com uma base pela direita. Visual com tráfego da Avianca, na final do 10? Afirmativo. Está presente, prossiga a retaguarda do mesmo. Reporte livrando hoje de aproximação do 10, Mike Coquilo. Mike Coquilo. Torre Salvador, boa tarde, gol no 600, ponto, ponto, espera da 10. Boa tarde, Nemes 001, mantenha. Mantém. Ilhéus, controle opera. 1208, aciona 5011 no cotejo. Confirme o plano de voo para BH, Rio Namora 0, Aerovio Luciano, decolando a Namora com curva direita, saída do El Meio do Ideal. O transforme 5011, plano copia acertar de controle. 5011 ao transponder, Whisky 1, e a frequência do controle é 120, decimal 8. É, transponder 5011, o controle 120.8, mais acompanhado para o próximo estacionamento. No passo 3, livre acionamento, SAMI para o táxi, Mike Alpha Yankee. Yankee. Paulo Salvador, boa tarde, trip 5489, quente da Mike. 35489, conquista 200, copia. Na escuta, prossegue. Localizadora, Xené 6141. O Xené 6141, complete LS, chame torre 118.6. Para a torre 186, boa tarde, Xené 6141, obrigado. Boa tarde, boa tarde, aqui no com 104, cotei. Transição eleva, aciona transponder 5104, 1208 é a frequência do controle, decola da 10 com primeira curva direita. Então, vamos reiniciar a rolagem. Gente, aguardando autorização de pouso, Chané 6141. Eu, 1600, livre decolagem, pistão 0, vento 1600 graus, 11 nós. Livre decolagem 10, gol no 600. Dando antes da Juliette, 6210. Apeio 2223, pronto para o táxi, com 5,6 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. 5,6, 4 horas e 20 Salvador, taxia via pátio Índia Alfa, até o ponto espera condução a torre, 186, passarei 2230. Pátio Índia Alfa, chama condução a torre, 126. Salvador, bom, gol 924, seguinte da informação, Mike. Sou 924, Maceió, aguarde cópia. Desculpa. Vamos lá. O Alfa Tango Tango está autorizado após o Passaredo prosseguir via Pátio, Lima, Mike e na Quebec, Samará, Torre 1186 para o cruzamento. Confirmando, Mike Eco Delta é o solo. Mike Eco Delta, é, a notificação foi realizada aqui mesmo em Salvador? Ok, ciente. O operador IS, na verdade, falou que não teria essa notificação. Então a notificação foi feita para 17 Zulu. Confirmando, 17 Zulu. 5,6, fez um desvio de 5 grauzinhos à direita aqui para evitar uma formação. Eficiente, 5,6, desça agora 3.000 pés, ajuste 1018. A 3.000 pés, está 018. 6210, próximo a Juliette. A 210, prossegue via Juliette até o 09. Juliette, no pátio e aí o portão 9, Oceaner 6210. Obrigado, Tiane. Controle Salvador, gol no 600. 600, boa tarde, contato radar, suba o 370, sai da PUCA. Sem restrições, suspensão 370, gol no 600. Vai ficar um pequeno desvio à direita para evitar a formação. Certo, desvio. Livre desvio. Quilo Quebec Serra, suba no 1500 pés, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas. P3 da Força Aérea, mantendo 1.000 pés e o setor. Pode imediato 5.30, preferido. Complete LS, torre 286. 286, 4.16. Autoriza a rotatória do Quilo Quebec Serra? Negativo, pode Paripe, suba 1.500 pés, Quilo Quebec Serra. Yeah. Atinge 3.526. Trip 52, 16, tem condições de voar na proa 255? 255, afirmo. Foi na proa 255, aguarde o último vetor para o localizador, desça 2.500 pés, ajuste 108. Tem 255, aguardando o vetor para 2.500. Meu solo, bom dia, CNM 14. Que é o Fianchi, estacionado também no pátio 3. Então coordenem com a equipe após o mesmo e iniciar o pushback e me chamar para o táxi. Não entendi, eu já iniciei, é para parar então? Na verdade eu não estou visualizando a aeronave, o Michael Fianchi, eu não tenho a visualização dela no pátio. O Michael Fianchi está visualizando o trip, realizando o pushback? É, está visualizando a trip e está com a do táxi. Ok, então está autorizado o táxi até a saída do pátio, Michael Fianchi. Reporte para ingresso no pátio principal. Pátio, reportará ingresso no pátio principal, Michael Fianchi. 5489 agora sim, tá visual com Mike Alpha Yankee, a movimentação de um não interfere no outro não. Copiado, trip, missão em pilotado. Chamarei. Salvador, Gol 924 tá pronto, puxa back estacionamento na 10, posterior cópia. 924 aguarde, ok? Salvador, essa né, 641 não livrou. Livrou o táxi Alpha, aguardando o seu Juliette. Guarda seu Juliette, 641. Mike Alpha Yankee, informe o POB autonomia alternativa. POB 4, autonomia meia dúzia, alterna Guarulhos, o Mike Alpha Yankee. Copiado, o Mike Alpha Yankee está autorizado ingresso, a parte principal, irá prosseguir via Índia e Alfa até o ponto de espera da 190, quando então chamará a torre 1986. Yankee, Índia e Alfa até o ponto de espera da 190, com a torre 1986, o Mike Alpha Yankee. Gono 924, copia. Copia. Autorizado, Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, com curva esquerda, saída fuga, transição Kazu, controle opera 1208, aciona 5062, roteiro. Transfere agora, atenção para 1-0, transfere. 9-0, curva esquerda, fuga, Kazu, 208, 5062, confirmo. 5062, correto. Quando pronto, confirmando, já está pronto no gate 1-0. 3 minutinhos, senhorita. Reposte pronto, então. Agora. Campo, Kilo, Quebec Serra. Quebec Serra. 4 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador, Trip 5489. 5626, torre 286. Pátio, Índia e Alfa até o ponto espera quando chama a torre 1-8-6. Pátio, Índia e Alfa vai dar passagem ao Avianca, confirma? Negativo, pode prosseguir. Ok, obrigado. 6141 aguarda, a sua Juliette. Guarda na sua Juliette, 6141. Mike Alfianchi, Mike Alfianchi, mantenha a posição, mantenha. Mike Alfianchi ultrapassou o ponto espera, tem condições de realizar o 180? Afirmativo, aqui você foi mais. Ok, agora com a torre 1986. 1986 na torre. É que necessário realizar o 180 ou levar a guarda presente? Essa fuga track agilizando de imediato e mantenha-se antes do ponto de espera. Você ultrapassou muito o ponto de espera. Certo, mais apoiado. Está visual com a mesma, será livrar a pista dentro de instante. É uma concentração de pássaros nacional. Fique atento e aguarde a autorização de pouso. Vai dar nessa. Pés, decola 1-7, curva direita, corredor a sé, controle opera 1-208, aciona 0-125, Cotese. Oi, boa tarde, Quebec Serra. 5626, pista agora já livre, sem pouso autorizado. Deixa na zero. Vai dar nessa. Viu Quebec Serra, release sinal 1-7, reporte na curta, Quebec Serra. Reporta na curta da 1-7, Quebec Serra. 4-1, confirmando, o 6141 da Avianca prossegue via Juliette até o gate 1-3. Até 1-3, 6141. Gol 924 está pronto, Felipe, no zero. 924, coordene com a equipe de solo após a Avianca parquear para a área remota, tem livre o curso 10, Samitax. Vou fazer isso aí no 10, pegou o 924. Fala, tá tocando 887, informação Mike. 1-6, boa tarde. Posso 4-1-1-6. 4-1-1-6, muito boa tarde da Alfa. Aguarda antes da Juliette. Aguarda antes da Juliette, 4-1-6. Total 9887, eu solo. Autorização Galeão, nível 360. Autorizado, Galeão 360, via whisky, Upper Whisky 50, decola da 1-0 com curva direita, saída da Eoli da Eutis, o controle opera 1-208, aciona 5-1-26, coteja. Autorizado, Galeão, nível 360, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita, da Eoli da Eutis, 1-208, controle 5-1-26, transponde, total 9-8-8-7. correto, total 9887, quando pronto, estamos para o pushback no pátio 3. Chamará. Salvador, boa tarde, SAM 3805, copia autorização, Guarulhos. SAM 3805, Guarulhos aprovado, nível 340, decola 10 com curva direita. Saída da Leda Bridge, intercepta. Alpes Zulu no meio, após seguir conforme a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5063, coteje. Sente, 3805, aprovado 340 para Guarulhos. Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Posto de Caldas. Decola da 10, saída da El Leda Bridge. 1208 é o controle, 5063 é o transponder, está 3805. Correto, está 3805, quando pronto, chame posicionamento no 11. Ok, chamará nessa quando pronto para pushback, está 3805. Azul 4116, Juliette, para o 01. Juliette 01, 41116. 35626 na Alfa, Kilo, Hotel Paz 3. Kilo 3. Confirme que estimou para o push. Acionamento 35, autorização Guarulhos. Total 9887 para pushback acionamento. 9887, em coordenação com a equipe de solo, nós temos um trip parqueando no pátio. Após livre, chame táxi. Após parqueamento do trip livre, chamar ataque total. Salvador, Oxanamento 3-5, autorização Guarulhos. 6-3-5, Guarulhos aprovado, 360, decola 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge. Intercepta o peso Luno 6, após seguir conforme a rota do plano. Controle opera 1208, aciona 5115, coteje. Lado 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge, intercepta o peso Luno 6, segue conforme a rota, controle de 120, decimal 8, 5115. Correto, 6-3-5, quando pronto, chama em pushback acionamento, confirma a posição. No gate número 4. Copiado. Salvador, é o gol 333 para pushback e acionamento, está no gate 3. No 333, no 03, irá aguardar, nós temos uma aeronave da companhia finalizando o pushback, iremos tomar para ataque dentro de instantes e o total também. Então, após o total, iremos autorizá-lo no 03. Afirmativo, está na guarda. Back Sam Solo Juliet. Vamos estacionar no patinho para caixa livre atrás. E pronto, trip 5489. Radial 223 de Salvador, é a saída Coral, direto Coral. Flat 223 de Salvador, saída Coral, mais afiado. Segue o táxi via Pátio Índia e Alfa, Del Ponte Espera, quando chama a torre na frequência 1186, gol 1924. Pátio Índia Alfa, já tirei uma história no 01924. Solo Salvador, tá 3561, informação Mike 380 Brasília, cópia. 3561 Brasília aprovado, 380 via Alpes Zulu 17, decola 10, curva direita, saída Arboa Elefa, Controle opera 1208, aciona 5117, COTG. Autorizado 380, Apesolu 17, decolda 10 com curva direita, eleva 120, decimal 8, controle, transponda 5117, o DAN 3, 3561. 3561 no correção, saída, arbó, eleva. Arbó, eleva, obrigado. Correto, quando pronto, chama em posicionamento, confirma a posição. Tá no 08. Sim. Controle Salvador, boa tarde, trip 5489, decolando, se escuta. O trip 5489, contato radar, saída Arbor, suba o 200. Subindo para o 200 na saída Arbor, o trip 5489. Tendo tráfego a reportar, caso deseje de se deslocar com pro a Nordeste, corrigindo pro Noroeste, está livre a decolagem, 2140 graus, 99 graus. Pro Noroeste, autorizado, guardando a frente. Torre Boa, 924, pode esperar no zero, pronto. 924, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento 150 graus, 2 nós. Alinha decola no zero, 924. Acordo colo, 02. Gente, guardião 02, decolou o nome agora e transferência de comunicações. Mandando. E 887 para o táxi com 4 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna com fim. Via Índia Alfa, até o ponto de espera, condução à torre 186, total 9887. Índia Alfa, ponto de espera 186, 9887. Dono 333, após a passagem total livre pushback no 03, chame táxi. Afirmativa, após a passagem total livre táxi para o 333, chamará para o táxi. Não entendi, poderia repetir? Ok, ciente, não há tráfego a informar. Direto para o 284, para livre iniciar a decolagem, Guardião 07, vento 140 graus, 149. Salve, salve, pego 7-7-7-7-7. Foi, gol 9-2-4, iniciar. Ciente, 9-4. A radial e distância da localidade? A radial é de afastamento 300, a distância de 70 milhas. A radial 300 e a distância de 400 milhas, é isso? Afirmativo. Tango Romeu Tango Fox Sócio, autorizado Sierra November Delta Hotel, nível 085, segue conforme a rota do plano, decola da 107 com curva direita, corredor ACR, restrito 1.000 pés. Frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5072 Coteja. Correto, Romeu Tango Fox Cross, informe POB, autonomia e alternativa. Sim, assinamento táxi e decolagem no pátio 4, chame a torre na frequência 1186, o ajuste em Salvador no 018, bom voo. 24, contato radar, sai da PUCA. Sai da PUCA, 924. Chamei no 208, por favor. Obrigado. Mike Eco Delta Lima tem cabeceira no zero. Linha zero, copia? Copio, prossiga. Autorizado, Galeão 360, desvia para Zulu 10 após rota do plano, decola da 10 com curvas direitas, saída da Euleda Brice, controle opera 1208, aciona 5061 no Cotege. Zero, pelo Zulu 10, rota do plano após, decola da 10, curva direita, da Euleda Brice. 208, controle 5061, transponder, gol no 394. Correto, no 394, quando pronto, só me impulse back acionamento e qual a posição? Posição 5 no bate. 5, ciente. 0, total 987. Como é que é, Curiel, tá pronto? Autorizado decolar, pista 197. Vento 170 graus, 8 horas. November. Zero, terra, 28, decimal 8. 260, 288, obrigado, até já. É 108 em livre acionamento, pushback, orientação, que pessoal chama para o táxi. Autorizado, pushback, coordenação, controle da 3561. Puxa, 61 no conta 2, informação fosca, ajuste no 0 no 8, aguarde cópia. Confirma a informação? Fosca, informação é a Oscar, 1018, aguarde cópia. Gente, você não é meado. Vamos no conta 2. Solo é o GON 333 para o táxi, tem 4 horas e 10 de autonomia, alterno Galeão e tem 1185 a borda. 4 horas, 185, Galeão, autorizado táxi, sua direita via Índia Alfa, ponto de espera torre 118, direção 62, ajuste no 08, gol no 333. Índia Alfa, ponto de espera 1086, obrigado. Do setor. Relativo centro do tráfego, o Guardião 07, tá mantendo 1100 agora. Ótimo, meu Tango Fox, alinha e mantém cabeceira 107. Faça o check no seu rádio, tá com bastante ruído, clareza 2. Total 9887, decolou 22, chame 120, decimal 8, controle. 208, boa tarde. Beleza, afastado de Salvador. 0125, acionado, modo normal, chamará 20 milhas, Mike Acton. Ah, jogou um 363 no ponto de espera da 10, pronto. Voltar gol no 333, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento no 0 graus, 7 nós. Livre decolagem para o gol 363, a pista 10, obrigado. Bandeirão 5131, controle 208. Apenas o nível? 350. Correto. Quando pronto, são impulso back acionamento, confirmando a posição? Posição 612. Sim. D107, poder confirmar somente a autonomia? 2 horas e 40 de autonomia. Copiado. Força aérea, questão Guardião 00, informa o tráfego. Agora, 1 hora, meia dúzia de milhas, um helicóptero. Mantendo no meu pé rumo oeste. Confirmando na mata? Tá na mata. Hotel B? 03. 03, sim. O senhor tem intenção de decolar com pro do litoral ou pro norte mesmo? O Mike Juliette Romeu autorizado, voo local 510, decola 17, proa do litoral sul. Controle opera 1208, aciona 0115, Cotege.